Canal Melody CDs do Pará. No comando, DJ Machado Produção. Quando você pediu pra terminar, quase que eu falei até que enfim. Meti dedo no olho pra chorar, e por dentro querendo rir. Aí foi o suficiente pra inventar que eu sofri feito maluco por você. E na madruga não parava de ligar. Fala a verdade, é que eu não quis. Olha a comitiva aí do Estácio Náutico, tá aqui com a gente, né? E o quê? Tem coisa na vida que a gente não perde, a gente se livra, né, cara? Eu tô bebendo é porque. Nossa amiga Jô. Eu tô feliz porque acabou nosso. Comitiva aí dos seguidores do amor, tá com a gente, obrigado, hein? Vamos lá. Beijar primeiro e perguntar nome depois. Legado Siqueira Retro. Meu parceiro Amaral da 15, da Brania, bora Amaral. Comitiva lá de Marituba. Tô na área, né? E aí? Você pediu pra terminar. Quase que eu falei até que enfim. Legado Siqueira Retro. O pássaro de fogo da saudade. Por dentro querendo vir. Aí foi o suficiente pra inventar. Eu sofri feito maluco por você. E na madruga não parava de ligar. Fala. Obrigado, DJ Jé. Também essa força, Vanessa, por aqui, né? A melhor sensação que eu já sei. Amaral, não chega aqui com o gel, Amaral. E do Lagina. DJ Marquinho, o Bagadão, DJ Gerlando, o Brasilândia aí. É porque eu tô feliz. Eu tô feliz porque acabou nós dois. E aproveitando que eu tô solteiro, eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois. A melhor sensação que eu já senti foi ver que nem doeu. Da grande amiga Alessandra Caixa Baixa. Era o segundo de amor aqui do ladinho, né? Obrigado, família Caixa Baixa. Olha, rapaz, saudade do André. Da tua maninha, olha. E aproveitando que eu tô solteiro, eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois. Eu tô bebendo é porque eu tô feliz. Tá feliz, né? Eu tô feliz porque acabou nós dois. E aproveitando. Legado Siqueira Retrô. O pássaro de fogo da saudade. Nome depois. Nadson. Siqueira Retro. E aí? Hoje eu pensei em você, em como éramos tão próximos. Por que é que eu... É Biga Bia, comitiva de Aranideu, lá do distrito, né? Talvez se eu não tivesse... Tô aqui também no Negado. Obrigado. Aqui. Alô, Richard. Eu ia... O Richardson, alugado. Aqui. Eu voltaria e apagaria tudo que nós já vivemos aqui. Não funcionou porque foi eu que não quis. Eu sei, eu sei, eu sei. Não funcionou porque foi eu que não quis. Eu sei, eu sei, eu sei. Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou mais. Talvez agora. Comitiva lá na H12, olha. Toma. Não fosse tão tarde. Vamos lá! Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se. Legado Siqueira Retro. Agora, se não fosse tão tarde. Vai dançando agarradinho, hein? Olha só, lembrando que domingo vem. Vamos estar aí na Via Show. E tá todo mundo convidado, hein? E o nosso legado da Via Show. Legado Siqueira Retro. O pássaro de Siqueira Retro. O legado. Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui. Não funcionou porque foi eu que não quis. Eu sei, eu sei, eu sei. não funcionou porque foi eu que não quis. Eu sei, eu sei, eu sei. Como é que é? Bora, farofa! Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou mais. Talvez agora. Bora com a gente também, o Edson Aranha. Tá por aqui marcando presença. Obrigado, Edson. Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou mais. Talvez Siqueira Retro. Se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde. Aquela sequência bem filé, né? Olha onde que a gente... Os furiosos da Fondeira, dona Ara, obrigado. Todo mundo lá do Carabá. Sempre fala e seja o que Deus quiser. Hoje eu sou teu homem, te Siqueira. Se tudo tem certeza, aliança no dedo de nosso amor. Felicidade é tudo que a gente quer. DJ Rione, dá lá para aí, o Rione. Amigo, pro que der. Alô, Rione. Filho mais novo do café na época, né? Eu e você já tava escrito nas estrelas e era amor pra vir. Amiga Mônica, tá por aqui, bora, Mônica. Chubaldo dos Covardes, já tá direto do legado. Obrigado, Reinaldo. A minha vida sem Siqueira você Retro. Não faz sentido. Fica pra sempre aqui comigo. Eu te amo tanto. Domingo que vem, todo mundo convidado pra chegar junto na Via Show. Tem um legado por lá pra fazer a hora, hein? É só atravessar Augusto Montenegro pro outro lado. Olha onde que a gente chegou. No lugar que todo mundo Legado Siqueira Retro. O pássaro de fogo da saudade. Se Deus quiser, hoje eu sou teu homem, tu é minha mulher. Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou. Aliança no dedo, brinde ao nosso amor. Felicidade é tudo que a gente quer. Pode contar comigo pro que der vier. E aí? Eu e você. DJ Paulinho Boy. Escrito nas estrelas. Ora, gente, aqui ao lado esquerdo. Você encontra as nossas canecas, as nossas taças, os nossos bonés e as camisas personalizadas da nossa logomarca do Siqueira Retro, hein? O legado. Corre lá que tá promocional hoje. Alô, Miro! Bora, Márcia! Eu te amo tanto. E se juntar todas as luzes de São Paulo, dos prédios e dos carros, ainda não vai dar. Se chortando, toma área, meu irmão. Aqui, é tentar somar. E se for pouco resultado, junta todos os estados, ainda conta o mar. Será que agora dá? E aí? E aí? Se tá duvidando de quê? Se ainda não tá bom, me diz. Só lembrando que daqui a pouquinho o Castanhal, hein? Alguma coisa pra do Bigo Badudino na Terra Fia. Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva e ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Yeah, yeah. Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva e ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Eu tô em cada luz que São Paulo acender. Manda 007. Tenta somar. E se for pouco resultado, junta todos os estados, ainda conta o mar. Será que agora dá? E aí? E cê tá duvidando de quê? Se ainda não tá bom, me diz. Como é que é, né? Se falta alguma coisa pra você, quer que eu faça chover pra poder contar? O legado do melhor show de saudade de todos os tempos. Só tem um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. O parceiro Gargamel lá pelo Bárbara Gargamel. Pra poder contar os pingos na chuva. E ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Eu tô em cada luz que São Paulo acender. Essa não, covarde! E a gente vai tocando hoje aqui na mansão. E aí, como é que é? Já falhou, e eu estou a esperar. O meu amor que foi embora e me deixou triste. Não consigo mais viver, não quero nem saber. E aí? A nossa amiga Mari pro Volte. Bora, Mari. E o teu amor? Meu amor. Ed Multimarcas, a loja que veste o DJ Paulinho Boy. Hoje estamos usando aqui o look da Ked Multimarca. Ked Multimarcas, a loja que veste o DJ Paulinho Boy. Amigo Pires, velho aguardo Pires, olha. É com chocolate, foi promovido de chocolate pra Cacau Show, né? Te mete, meu irmão. Pô, legado, legado, legado. É o melão do cego. Você parece que é cego. Não vê que estou te olhando. Que eu estou desejando tanto dançar com você. Olha pra todas na festa, mas não depara comigo. Brinca com os seus amigos. Siqueira Retro. Siqueira Retro. Oh, legado. E quando eu estar carente, quem sabe talvez a gente. Bora, meu parceiro Amaral, da 15. Meu irmão, tá tudo escuro aqui, ó. Só você pra acender uma luz na casa do cego, hein? Duvido. Aquela água de gear. Tudo que eu quero hoje é ficar com você. DJ Direi Nunes, lá no Sideral, tá aqui com a gente. Obrigado, hein, maninha. Siqueira Retro, o legado. O legado. Sei que você está sozinho, e como eu está carente, quem sabe talvez a gente. Os manos da saudade do Curió já estão por aqui também. Essa galera é velha guarda, meu. Parece até que é certo. Não vê que tudo que eu quero hoje é ficar com você. Não vê que tudo que eu quero hoje é ficar com que eu quero hoje é ficar com você. Siqueira Retro. Legado Siqueira Retro, o pássaro de fogo. Meu amor. Obrigado a comitiva lá na Marina Clube. Aqui com a gente também, curtindo. Obrigado, hein? Não conseguirei ficar longe de você. Eu vou te dar carinho, amor e muito mais. Agora já vem a Alexandra Caixa Baixa, né? Alexandre! Era o seu grande amor de boa. O estilo som que ela dá valor, né? É só você, meu bem, que eu sei amar. E eu? Amor, eu não consigo me esquecer, meu bem. Eu me amei, eu me entreguei ao seu amor. Tu sabes que eu preciso do teu amor. Amor igual a Deus amar. Vou encontrar. Não conseguirei ficar longe de você. Meu parceiro Richarlison, você vê agora, hein? Amor e muito mais. Bola, Amaral da 15. Peça uma água aí, Amaral, duvida. É você, meu bem. Eu sei amar. O DJ Zerran. E também o DJ Marquinhos, o Pancadão lá no Brasilândia aí. Obrigado, hein? O DJ Zerlan tá direto aqui no legado, né? Deixa o cabeça de pipiu te pegar. Eu me entreguei ao amor. Siqueira Retro. Esqueci meu bem. Eu te amei. E eu? Eu me entreguei ao seu amor. Ouvir minha canção, os seus olhos vão brilhar, meu bem. A qualquer dia, qualquer hora, qualquer lugar. Fala, DJ Rony! Rapaz, ouvindo o mais velho do pensamento, do café na época. Pelos tempos, né, Rony? E aí? Você sente vontade de chorar. É só o DJ pra repetir. Fecha os olhos pra sonhar. É o som do legado. E no delírio da canção, deixe ali seu coração. Deixa o amor te completar. Só pra saber como eu digo, também o nosso amigo Alisson, gerente da transportadora Bertilon. Também o Robson, juntamente com o Brad Boy, empresário lá do Bengola, tá na área. Bora, Brad Boy! Cadê ele, hein? Lembra que a gente prometeu passar por tudo e jamais se deixar. Mas a promessa é o impulso do tesão. Uma transa até se jura. Domingo que vem, todo mundo na Via Show pra curtir o legado. E o volume Siqueira Retro. Vem, meu amor, me completar. Berg LEDs Hightech, painéis endereçáveis. Berg LEDs Hightech também fecharam com a gente aí. Berg LEDs Hightech, painéis endereçáveis. DJ Paulinho Boy. Bora pra cima! Lembra que a gente prometeu. Bora, meu parceiro Pires. Agora ia esquartando, né? Tá certo. Mas a promessa é o impulso. O legado do melhor show de saudade de todos os tempos. Trança até se jura, amor. Siqueira! Vem, meu amor, me completar. Chegando junto também, meu parceiro Cunha aí do Bengola. Alô, Cunha! Olha o detalhe, gente, logo mais vamos tocar no vinil, hein? DJ Neto Saudade tá aqui fazendo uma visita também. Bora, Neto! Parceirão no eu. Deu na época de Pop Saudade. Alô, Neto! Infelizmente alguém sabe, mas não quero dizer. E os passarinhos que voam distante sabe muito bem aonde anda você. Deixa eu abraçar a nossa amiga Luziane. Ela que está completando mais um ano de vida. E hoje nos escolheu, deu seu privilégio para vir comemorar seu aniversário. Obrigado, Luziane. Que papai do céu te abençoe essa data tão importante do seu aniversário. Vamos lá. Se você trouxer, me pagarei de pago. Dore minha gratidão, você jamais sai do meu coração. Dore minha gratidão, você jamais sai do meu coração. Siqueira Retro, o legado. Agora é legado Siqueira Retro. Não vou mais na minha casa, eu levo tempo em perder. Se ela não voltar, sou capaz de correr. E aí, como é que é? Se ela não voltar, sou capaz de correr. Repousando o convite, domingo que vem tem o nosso legado na Via Sul. Bora, Chilombo! Quero ver domingo, hein? Infelizmente alguém sabe, mas não quer dizer. E os passarinhos que voam distante sabe muito bem aonde anda você. Poderia deixar de agradecer também o nosso parceiro Maicon, o cowboy de Macapá. Ele veio diretamente hoje para curtir com o seu legado, né? Obrigado, Maicon! Se você trouxer, me pagarei de prazo. Dá-lhe minha gratidão, você jamais sai do meu coração. Dá-lhe minha gratidão e você jamais sai do meu coração. Nada é pra sempre na vida, né, cara? Veja o porquê, o café esfria, o cigarro apaga, né? Tudo que tem começo tem fim. Eu não pensei que fosse terminar assim. Mas acabou, né? Mas todo dia acabou. acho que agora tudo já passou. Amizade é o que restou. Aí, garçonete, dá um chega aqui, Guilherme. Aqui da mesa. Urgente! Nós dissemos adeus. Para o amor que morreu. Gabi Gabi, a sua irmã. Como em cima lá do distrito, né? Adeus. Por quê? Não nasci pra você e nem você pra mim. Bora, Michael de Macapá! Meu irmão, pelo amor de Deus! Eu não pensei que fosse terminar assim. Mas todo dia acabou. Acho que agora tudo já passou. Amizade é o que deixou. Foi bem melhor. Obrigado também a família Caixa Baixa, já de regresso. Já falaram que vão lá em Castanhal, quero ver. Bora lá, bora lá. E nós? Nós dissemos adeus. Não nasci pra você e nem você pra mim. Mais uma, vamos deixar o Feste Brega. Meu olhar distante, sou pássaro errante, sigo a te buscar. Numa ânsia louca, te beijar sua boca, outra vez te amar. Eu tentei em vão me acostumar. Viver sem você. Já vi que não dá, né? Já vi que não dá. Me ama, vive até me engana. Se mostre meus braços. Siqueira Retro. Siqueira Retro. O legado. Me ama, vive até me engana. Se bora curtir, bora dançar. É 5 da manhã, muita lenda. Vamos lá. Eu ando sozinho e no meu caminho tudo é solidão. Você me faz tão bem o que ninguém sabe fazer. Eu tentei em vão me acostumar. Viver sem você, já vi que não dá. Me ama, vai. Me ama, me ama. Vive até me engana. Aí minha produção libera pelo menos 10 centavos de fumaça aí. Vamos lá. Siqueira! Vamos relembrar essa época aqui, ó. Aí o cara aproveita, vai lá no bar, pega um balde de cerveja. A gente volta daqui a pouco. E detalhe, vamos tocar no vinil daqui a pouquinho. Bora esquentar! Tá assim, ó. Que ideal, dragão da vila, veio pra fazer a festa. Vou dançando com a gatinha, cola do testa com testa. Essa dança muito louca, eu aprendi pra se Legado pegar. Siqueira Retro, o pássaro de fogo da saudade. E o nosso legado tocando pra toda a faixa etária. Vamos lá, vamos lá! Ideal, dragão da vila, veio pra fazer a festa. Vou dançando com a gatinha, cola do testa com testa. Essa dança muito louca, eu aprendi fácil e legal. Numa festa comandada pelo dragão ideal. Época do Tecnobrega, sequência dos fãs. Meu amigo Negão da H2 está na área. Vai! Alô, Pires! O Pires agora do Espartano, né? E também um chocolate que virou cacau show agora. Loucura, loucura, paixão. Já virou fixação, revista e outdoor. Eu vejo o rosto só. Não sei dizer o que eu sinto por você, não. Só sei falar que ela é. Alô, Michael! Meu amigo Michael, Caio Boy. Lá de Macabá, tá na. Chego perto de você, começo todo a tremer. Segundo, um, dois, vai! DJ Gel no copo, top! Também a Vanessa, a Ellen, a Joyce e o Deus e o Matam aqui no legado, obrigado. Esquentou! Olha a Mari pro Siqueira Retro. Luxuosa, Maraquela. Alô, quem? Um, dois, três. Five, four, three, two, one. Márcio! Pra beijar essa grana! Domingo que vem tem via show. Assim, ó. Vai. Vai. Club in Brazil, Brazil. Hi, people. I have a good news for you. The double MP4 has a new music. It looks like the table. So. Essa noite eu vou sair, vou dançar, me divertir. Vou para um lugar que tenha muita curtição. E aí? Fim de semana vou zoar. Não dá pra ver se vou estar dançando em breve. Se você não vai querer voltar, essa casa vai te encantar. É. As melhores bandas pra você. Tudo comitiva da H2, está na área, obrigado. Atendimento sempre especial. Apetece que é que eu vou dançar. Bora, meu negado! Siqueira Retro. Siqueira Retro. Siqueira Retro. Essa noite eu vou sair, vou dançar, me divertir. Vou para um lugar que tenha muita curtição. Fim de semana vou zoar. No top 10 vou estar dançando em breve. Se você não vai querer voltar, essa casa vai te encantar. Sublimação e camisetas personalizadas. Edivan da Ultra Shop. Tá fechado com a gente também o Edivan da Ultra Shop. Inclusive com o Jackson Novo, as camisas pra gente aí, né? A produção do legal. Alô, Edivan! Sublimação e camisetas personalizadas. Edivan da Ultra Shop. E o legado tocando de tudo pra você, né? Mas sem esquecer da nossa identidade, é claro. Bora, Mônica! DJ Neto Saudade tá com a gente, bora, Neto! Me ensinar como se amar. Vem, me faz feliz em minha cama. O parceiro Evaldo Sol chegando junto. Um dos carinhas que empresário que está dando aquele apoio total aqui, nosso legado, hein? Alô, Evaldo! Agora é mijador com mijador, né? Vamos lá! Diz pra mim que eu. Siqueira Retrô, o verdadeiro legado da saudade. Quero você num longo beijo. É amor e loucura. Amor e loucura. Ah, ah, ah. próximo domingo é só atravessar Augusto Montenegro. Vamos estar aí na Via Solta, gente. É. Hoje Castanhal, lá na PU. Domingo, Pablo Giro na Terra Fim. Siqueira Retro. Siqueira Retro. Meu amor, quero você. Um longo beijo. Pois me queima ardentemente. E daqui a pouquinho a gente vai tocar no vinil. Meu amor, quero você. Num longo beijo. Amor e loucura. Amor e loucura. Amor, amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Amor e loucura. E a saudade rolando. O pitch certo. Todos me condenam por onde eu passo. Que são de saudades as canções que eu faço. Podem até dizer que sem você não sei viver. E aí? Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Se de madrugada eu passo correndo, logo comentam que eu estou sofrendo. Podem até dizer que sem você não sei viver. Olha que eu vou brigar, né? Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Eita, meu legal. Se agora eu estou sozinho e se você me esqueceu, ninguém tem nada com isso. A vida é minha, quem sofre sou eu. Bregão! Fora daqui, mas aonde eu chegar? Quem souber minha história, para os outros vão. Minha amiga Bia, sua irmã, lá de Irandineu, olha, 18 de março, tá longe o Boga ainda. A gente vai estar no Recreio. É, vamos encontrar todo mundo lá, Marituba e Irandineu. Mal de você. E aí? DJ Paulinho Boy. Se você me esqueceu, ninguém tem nada. Olha, gente, detalhe importante. No sábado de carnaval, dia 18 de fevereiro, antes do Recreio, a gente vai estar no meio da rua da Guarneira lá. É tradição. Carna linda. Detalhe, vai ser muita onda por lá, hein? O legado no meio da rua. Brigo com o mundo, enfrento tudo enquanto eu viver. Mas vou brigar. Mas vou brigar. DJ Paulinho Boy. Mal de você. Mas vou brigar. Siqueira! Agora mal de você. E aí, meu irmão? Só você não entende o quanto eu te quero. Só você não entende a razão desse amor. Você tem algo especial que me prende, me domina. Só você eu vou amar. DJ Dinei, também a Adriana. E também o nosso amigo Pira do Sideral, a Vânia do Legado. Obrigado, Vânia. A Vânia que é velha guarda aqui, né? Lembrei agora. Vamos lá. Eu jamais amei assim. E por isso estou feliz. Minha amiga Nube, também a Marcilene, da Usina da Paz do Guamá. Me corresponda nesse amor. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Yeah. Eu te amo. Não tem motivos pra esconder. Eu te amo. Amigo Elton, saudade de Guaraci, tá aqui com a gente também, obrigado, hein? Pega lá no Cruzeirão. Você tem algo especial que me prende, me domina. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Logo abaixo, Arcil Castanhado. O amor que eu sinto é puro e sincero. Eu jamais amei assim. E por isso estou feliz. Eu só quero que você, meu bem, me corresponda nesse amor. DJ Paulinho Boy. Vou amar. Só você, vou amar. Só você, vou amar. Fala assim pra ela, eu te amo. Eu te amo. Não tenho motivos pra esconder. Eu te amo. E pro mundo inteiro eu vou gritar. Vou gritar. Você tem algo especial. Siqueira Retrô. Prende, me domina. O Legado. Segura! Se chegue pra perto e vem que dá certo, vem. Me fala baixinho, me faz um carinho, meu bem. Me olha nos olhos, me dá mais um beijo, vem. E deixa o desejo mostrar o que esse amor tem. E eu? Eu vivi procurando você, esperando o amor conhecer. E agora que eu te encontrei, nunca mais vou querer acordar. O meu quero esse amor te entregar. Meu santo remédio, me tira esse tédio, vem. Que coisa mais louca, beijar tua boca. Meu parceiro Rione, DJ Rione Itaburani, profissional. Eu tenho carinho, muito respeito, muito grande. Desde a época do Pitbull, Café Sound. Que Deus continue abençoando sempre essa dupla aí, Rione Bank. A gente tem uma consideração, um carinho muito grande. Desde a época do Café Sound lá. Carnutinga, até doido que Deus o tem. Será que esse ano volta o Carnutinga, hein? E agora que eu te encontrei. Do outro lado ali, DJ Neto, saudade. Profissional gabaritado também, que eu tenho um carinho muito grande. Tá aqui curtindo hoje o nosso legado. E Neto, um abraço aqui do Covarde. E o grito, o bordão mais escutado do estado do Pará. Essa não, Covarde! Eu vivi procurando você, esperando o amor. Meu grande amigo Maicon, lá de Macapá, ele veio curtir o legado de perto hoje, hein? Ele tá aqui. Alô, Maicon! Cowboy! Remédio, me tira esse tédio, vem. Que coisa mais louca. Siqueira Retrô. Legado Siqueira Retrô. VRM Telecomunicações, Marituba Net. Aí, Paulinho, tamo junto, hein? Fechadinho aqui no legado, hein, Paulinho? VRM Telecomunicações, Marituba Net. Me vira a cabeça até que amanheça. Bora recordar, bora dançar, o legado tá no ar. Tio Naldo dos Covardes. Eita, tio Naldo. O infinito está em teus olhos, teus cabelos e tua boca, que me deixam sempre louco de vontade de tocar. A eternidade é o momento que os nossos corpos se encontram. Chama só com os garidas, vem a nossa amiga Sol Eventos e o seu amor chocolate dos espartanos. O chocolate que agora é cacau show, né? Eita, chocolate! Eu sou teu. Só que o detalhe, né? Né, chocolate? O sol vai derreter esse chocolate aí, né? Porque o sol brilha, né, sol? Obrigado, Sol Eventos. Vamos lá. Siqueira Retrô, o verdadeiro legado da saudade. Contemplando o teu semblante e ficar eternamente dentro do teu coração. Domingo que vem, via show, tá todo mundo convidado. Partilhar das alegrias, dia e noite, noite e dia, colher nos campos a poesia e entregar em tuas mãos. De manhã, quando abro a porta e o sol me engrandece, é o teu rosto que aparece nas nuvens claras lá no céu. Bora recordar. De noite, quando eu me deito, amigo Pires dos Espartanos, aí daqui curtindo com a gente, obrigado, Pires. Siqueira Retrô, o legado. Semblante e ficar eternamente dentro do teu coração. Partilhar das alegrias, dia e noite, noite e dia. Segundo! Ver os campos a poesia e entregar em tuas mãos. Quem é você que eu gosto tanto? DJ Paulinho Boy. Eu não consigo compreender. Às vezes sal, às vezes doce. Preciso decifrar você. Maliciosa, inocente. Anjo, serpente, eu sei lá. Às vezes me deixa doente. E essa mulher é um quebra-cabeça, né, cara? Você é meu quebra-cabeça. Estranha luz do meu viver. A cada dia mais mistério.

traz o que é seu e vem morar comigo. Uma palhoça no canto da serra será nosso amigo. Traz o que é seu e vem correndo, vem morar comigo. Aqui é pequeno, mas já parece coração de mãe, né, cara? Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. Cabe até 30. E se for preciso, a gente aumenta depois. DJ Paulinho Boy. Tem um violão que é pras noites de lua. Tem uma varanda que é minha e que é sua. Bora, Maico! O cowboy falou que vai levar esse CD lá pra Macapá, né? Senhorita, vem morar comigo. Vamos lá! Gente, as nossas gravações ao vivo ficam disponíveis aí no canal Júnior Saudade no YouTube, né? É, e nos grupos de WhatsApp também. Canal Júnior Saudade, o canal que é sucesso no estado do Pará. E aí? Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. E se for preciso, a gente aumenta. Bora, DJ Rione! Daqui a pouquinho a gente vai tocar no vinil. Tem um violão que é pras noites de luar. Tem uma varanda que é minha e que é sua. Então? Vem morar comigo, meiga senhorita. Vem morar comigo. Oh, oh. Comigo, doce meiga senhorita. Vem morar comigo. Só sucesso, Kai Douglas. É que meu irmão, panela velha que faz comida boa. Eu dou muito valor nessa sequência. Olha, os arrocha velha guarda, né? Pensando bem, o quê? Eu gosto mesmo de você. Essa não, covarde! Que amo ter te conhecido. Bora, Bia! E a sua irmã, sua maninha aqui, ó. Nada melhor que eu deixar você saber. Rapaz, cadê o Ricardo? Pois é tão triste esconder. É com a chifre? Um sentimento tão bonito. Ih, rapaz. Vou te procurar. Ah, ele virou canoa, né, cara? Falar de mim. E chifre também, né? Sei que nem chegou a imaginar. É muita teta. Se eu pudesse te amar tanto assim. Sempre fui um grande amigo seu. Só que não sei mais se assim vai ser. Sempre te contei segredos meus. Estou apaixonado por você. Esse amor entrou no coração. Me diz agora o que é que a gente faz. Pode dizer sim ou dizer não. E aí? Se eu sou seu amigo, não dá mais. Siqueira Retrô. Nada melhor que eu deixar. Irá Modas, artigos feminino e masculino, Bragança, Pará. Irá Modas, sempre no apoio do Paulinho Boy, né? Obrigado, Irá. Tamo junto, hein? Vamos lá. Irá Modas, artigos feminino e masculino, Bragança, Pará. Falar de mim, sei que nem chegou a imaginar. Que eu pudesse te amar tanto assim. Sempre fui um grande amigo seu. Só que não sei mais se assim. Eita, mesmo. Sempre te contei segredo. Minha amiga, só eventos. E também o seu chocolate, que agora é que acabou, né? É. Esse amor entrou no coração. É um chocolate de qualidade, né? Me diz agora o que é que a gente. Aí o Pires acha graça. Pode dizer sim ou dizer não. Acha graça, Pires. Ser só seu amigo. Sempre fui um grande amigo seu. Só que não sei mais se assim vai ser. Sempre te contei segredos meus. Estou apaixonado por você. É, um dia o jogo vira, né? Os homens que têm a fama de ser safado. Só que o detalhe, né, cara? Tem homem que gosta assim.

sabe? Quem sabe? E aí? O tempo coloca tudo no seu lugar. Se vou esperar ou não, porque quem sabe, quem sabe? Aquilo que tem que ser, será. Quem sabe amanhã, talvez. Quem sabe, quem sabe? O tempo coloca tudo no seu lugar. Se vou esperar ou não, quem sabe? Quem sabe, quem sabe? Aquilo que tem que ser, será. Um abraço a Fato Discos, a gravadora que é só sucesso. Chaveiro Mauro, o homem das chaves codificadas. Chaveiro Mauro, o homem das chaves codificadas. Eu passo as horas pensando em você. E a voz dessa aqui a gente vai tocar no vinil até o final. E naquela noite me deu tanto prazer. Você me envolveu com ternura e paixão. Eu acreditei. Pulando prestação. Ele mesmo aqui do lado. Agora me encontro sozinho aqui. Não faço mais nada, só penso em ti. Alô, Ivana! Ivana! Meu lindo sonho, hoje eu vivo rodando pelos bares da cidade, só pra ver se te encontro. É grande a saudade. O seu nome eu não sei, nem o seu telefone. Ainda trago em meu corpo o gosto do seu perfume. Quem é você? Viva me perguntar. Será que um dia você vai voltar? Ivana, vem me amar. Meu lindo sonho, o amor que trago em mim vai ser sempre seu. O amor que trago em mim. Siqueira! Retro! Ivana, vem me amar. Meu lindo sonho. Oh, oh, oh, oh. Meu lindo sonho. Ivana, Ivana, vem me amar. Meu lindo sonho. Ivana, ele chegou. Legado Siqueira Retrô. O pássaro de fogo da saudade. Saudade, saudade, saudade, saudade, saudade, saudade.